Primeiramente gostaria de agradecer a Deus e toda a minha família. Islã, família Fronson, meu bom Afron, Nilmer, é o que há, é desse jeito. Família P15, é nós que tá. Juquisté, Arame Records, Parábola, Irmandade, Eli, X, é nós, corintiano até o fim. Gaviões da Fiel, firmeza Tripão, e todos os manos que levam alegria para os estádios. Ou toda a família do rap, Taíde, Racionais, Naldinho, Max B.O., D2, Consciência Humana, Paulo Brau, Posse Mente Zulu, Firmeza Johnny, Kleber, Cia, Ganja Man, Da Bandit, KLJ, Cebola, 4P, é nós, sincero com sincero, de acordo, o samba não para, em todas as periferias espalhadas pelo nosso Brasil, Zona Sul, Rua Alma, Vietnã, Firmeza Primo, Tia Vera e toda a família, Zona Norte, Sagat, Tigre, Relatos da Invasão, Enéas e todos que fortalecem o hip hop. Zona Oeste, mente firme pela paz. Zona Leste, minha quebrada, muito obrigado, muita consideração e respeito. Firmeza Zóio, firmeza Zóio, seus parceiros te aguardam aqui fora, muita calma. Os manos do buraco, Marco Aurélio, Marcão, Binho, Lulu, Tico, Pateta e todos os grafiteiros, Neguinho, os manos da Tamoio, Diogo, Diego, Raul, Lau, Ada, Mano Gordão, Fabinho, Dudu, Ale, Zoreia, Mara, Lu, Valéria, Mona Lisa, Karina, Vitória, Nayara, Marina, Bia, Kut, Pablo, Muniz, só raridade. Os manos do Afeganistão, Pierce, XT, Cigano, Rato, Amanda, Cássia, Juliana, Sultão, Roger, Dudu, Bruno, Negão, Pipoca, Pirulito, Fia, Rodrigo, Fabiana, Meire, Lucas, Matheus, Edu, Leandra, Fernanda, de menor, Lucas, Cris, lá da Carambola, aê Júnior, Bela, os mano que cola no Rubão, Cabrinha, Carlão, Relíquia, João, meu irmão, informe, que Deus coloque vocês em um bom lugar. Então, aí Lupe Maurício, vamos agitar um bilhar no Beiradas Bar, satisfação pra quem cola, essa é minha história, com a B2 ao lugar. Firmeza Wendel, Bel, Juliana, Roberto, Diogo, família Rodrigues, família Paixão, muito obrigado. E aí molecada, sucesso, progresso, longe das drogas, estudo, saúde, disposição. Firmeza Dex, Afroex, Cog, trilha sonora do gueto, Tura, DJ 1, a todos os dançarinos, Costa a Costa, DMN, tem menos crime, sujeito ladrão, Itamar e Pizza, Alex, Pascoal, Zé Cabeleireiro, Kiko, Góes, Grilo, Michel, Killer, aqueles que falaram, um abraço, vai ter outra ocasião. Muita paz, é o que rap apresenta pra você. Zero, Piano, Momô, Duda da Sete, Bel, Naná, Lua, Colombone, Eduardo, Bolacha, João, Fernando, Juliano, Gordinho, Quebrada, Tuzinho, Celso, Mu, Carmosina, Miséria, Jacó, São Paulo Nacional, o rap é nova era, cheio de talento e de rima pra cantar. Sou favela, bom final de ano pra vocês, muita paz. Giovanni e Thaís, amo vocês, minha vida.